Rock Tribe, for this night I prepared new stuff, raga samples. Eu preparei samples de raga pra essa noite aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Man, A minor and G major. Thank you. Eu da cultura do Jaras também sou. E viu bola, não gostou, quer que dê. Aperto minha massa, devo nada a ninguém. Se tiver problema, aperta um pra ficar sem grubaba. Se não houver grito, ninguém vai te escutar. Na Babilônia de alto crescimento não é o meu lugar. E nesse mundo todos querem coalar. Então vou dar com fogo, grubaba, grubaba, bababa. Eu venho da cultura do Jaras também sim. E viu bola, não gostou, quer que dê. Aperto minha massa, devo nada a ninguém. Ou se tiver problema, aperta um pra ficar sem cor, bye bye. Se não houver grito, ninguém vai te escutar. Na Babilônia, nosso crescimento não é o meu lugar. E nesse mundo todo quer encurralar. Então eu taco fogo, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Eu vou chegando do free, vou mostrando meu talento, Mike. Era a caneta que vai, é tão relento já. Tá quase meia-noite, eu tô na fight. É no city, todo fogo. É Babi, é no freestyle, vou lançando meu ritmo, hey. É Babylon, fire, fire, ganja, bombei. É Babylon, fire, dobe, dobe, sustain. É ragamuffin, Babylon, bababalhão, babei. Hey, hey, hey. Babababababombei. Grupo, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, b